a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual da humanidade. Nós estamos num estágio ainda muito animalizados. E o instinto de autopreservação da espécie ainda fala muito alto dentro de nós. É por isso que nós somos egoístas, porque temos medo de faltar as provisões, de faltar o necessário. E aí acumulamos, retemos um instinto de autopreservação. Do mesmo modo, temos medo de não ser aceitos pelas outras pessoas e passamos a nutrir o orgulho, achando-nos superiores, nos achando melhores do que realmente somos, tentando dizer que não precisamos de Deus. E aí manifesta-se o nosso orgulho. Mas são consequências do instinto de autopreservação da espécie, nesse estágio ainda atrasado em que nos encontramos. Então nós confundimos também o amor com a carência afetiva. Confundimos o amor com carinho, com caridade. Confundimos o amor com a atração física, com a paixão e até com a comodidade. Vejam que são muitos os motivos que nos levam, muitas vezes, a estar com alguém, e nem sempre esse motivo é verdadeiramente o amor que nos une. Há muitos companheiros em relacionamentos afetivos vivendo sentimentos outros que não, em sua maior expressão, o amor. E a paixão? Quem aqui já se apaixonou, por favor, levante a mão, ou está apaixonado? Vocês nunca se apaixonaram? Olha, pessoal, quem estiver dormindo, levante a mão também, que é para eu saber. Não importa se faz muito tempo não, viu, pessoal? É tão diferente estar apaixonado, não é? A pessoa muda completamente. Frederico Menezes, um palestrante de Pernambuco, diz que quando a gente está apaixonado, a gente olha como a gente não olha, a gente fala como a gente não fala e a gente ri como a gente não ri. A gente fica diferente. A presença do ser amado no mesmo recinto provoca uma reação fisiológica, mexe intensamente conosco. É uma verdadeira descarga de hormônios, meus amigos. A medicina, a ciência, já investiga que a dopamina é o neurotransmissor mais presente nos estados em que estamos apaixonados. E a paixão, Nazareno? É uma coisa má ou uma coisa boa? É uma coisa neutra. Em um livro dos Espíritos, Allan Kardec nos demonstra que as paixões são úteis ao progresso, desde que bem conduzidas. Elas são como um cavalo, um animal que nos leva muito adiante, nos acelera o progresso evolutivo, mas que se decide descontrolar, poderá pôr em risco a vida do cavaleiro. Então as paixões são um impulso da alma, buscando a afetividade, buscando esse alimento que é o amor, do companheirismo, da amizade, que nós podemos desfrutar com algum ser amado. É um impulso da alma. E alguns espíritos dizem que se não fosse a paixão, nós nem mesmo casaríamos. Porque nós temos muito medo de amar, temos muito medo de nos entregar a outra pessoa, porque trazemos também conceitos inconscientes equivocados. Nos foi ensinado muitas vezes que se nós amamos, vamos sofrer. Se nós demonstrarmos o amor, a pessoa vai deixar de nos amar. Alguns conceitos que estão arraigados na nossa cultura que não são verdadeiros. Porque o amor é um estado de alma. Nós não podemos exigir que o outro nos ame. Amor não se exige, não se cobra. Amor se doa. E se a pessoa estiver em sintonia conosco, ela nos retribuirá. O melhor remédio para nutrir uma relação é doar amor e amar-se também. Há uma historinha muito curiosa dizendo-nos da importância do auto-amor. Vocês já repararam que quando a gente arruma namorada ou arruma namorado, começa a chover de pretendentes atrás da gente? Por quê? Já se perguntaram? Será que é por inveja que querem tomar o nosso namorado ou a nossa namorada? Não. Não é por isso. É porque quando nós estamos com alguém, nós ficamos diferentes. Nós ficamos radiantes, felizes. A nossa energia, o nosso magnetismo muda. A gente fica mais atraente. porque a gente está sentindo bem com a presença de uma pessoa em nossa vida. Então nós ficamos diferentes e por isso atraímos outras pessoas. Não é por inveja, não é por egoísmo, não, nada disso. É porque ficamos mais bonitos quando amamos, porque estamos também nos amando. Então, um grande conselho para nós nutrirmos o amor é se querer bem. É por isso que tem um conto oriental dizendo que a borboleta está sempre fugindo da rosa se ela for atrás dela. O botão de rosa, por outra sua vez, quando ela tem consciência que é uma rosa e desabrocha, exalando o seu perfume, naturalmente a borboleta vem atrás daquele botão. Então, quando nós nos amarmos, nós desabrocharemos para o amor, exalando uma atmosfera benfazeja, agradável ao nosso redor. É por isso que temos que casar primeiro conosco, antes de casar com alguém. Temos que nos querer bem. E nós, muitas vezes, por esse medo de amar, idealizamos o ser amado. Divaldo Pereira Franco, certa vez, estava em uma cidade, e uma jovem conversava com ele, e ele disse: se você não casou, ah, Divaldo, eu estou procurando o homem ideal. E Divaldo lhe redarguiu: mas será que você é a mulher ideal para esse homem? Vejam como nós somos ainda. Nós queremos a pessoa ideal para nós, numa atitude muitas vezes egoística, mas será que nós somos a pessoa ideal também? Vejam como não estamos ainda no primarismo desses sentimentos. Estamos nos exercitando, certamente, nessa escola. Em um livro dos Espíritos, na questão 695, sobre o casamento, os Espíritos dizem que é um grande progresso na marcha da humanidade. Que o casamento é, sim, um sinal de evolução. Que a monogamia...